perfeito era como um sonho bom, tudo que um dia eu desejei. Nosso amor era tão lindo, poesia em uma canção. O mundo era só eu e você. Mas tudo mudou, você se foi, não sei o que fazer pra continuar a viver. Chance pra curar a dor, quem sabe aprenda a te esquecer. Conto as lágrimas que eu chorei e as noites que eu nem dormi, esperando só você voltar pra mim. Fazer. A dor é uma lição que eu nunca quis aprender.